Ranger Tower. Ranger Tower. Ground American 980 ready for to start, gate 11. Clear to report to ready for taxi. Clear to push for American 980. Do 40060 passou marcador externo, trem de pouso embaixo e travado. 40060, pouso autorizado no 0, vento 100 graus, 159. Pouso autorizado na pista 10, azul 4060. Oscar Eco Papá, solo os 43, 45, a estação na livre frequência. Salvador, trip 5220. 220, como recebe? Agora 55. Tente a sua identificação, desce ao nível 070, chegada a mão, pro diamante. Na pro diamante, desce até 70, 070 para o trip 5220. Controle Salvador, web 6740, paciente da informação Mike, está cruzando nível 2, 3, 5. 6740, a sua identificação desce ao nível 080, chegada Mari. 080 Mari, 6740. O Papão Mil Índia Serra Oscar, autorizado para o Edilfito, e chama o centro agora em 1288, secundário em 260. 5244 na escuta? Na escuta, prossiga. Prodiduna descendo a 2000 pés, QNH 1006 na Prodiduna, intercepta final do LS X-Ray. Prodiduna 020, QNH 1006, ajuste no 06, trip 5244, quando nessa autorizado o procedimento. Web 6740, reduz para 2509. Sete reduzindo para 2509, 6740. Dois Salvador, trip 5220. Somos 4000, livrando 219. Livrando 219, bom dia, 4-0, melhor. Autorizar desvio após a mão. Ok, daí deixar o desvio depois da prova. Mano. Quebrou o nosso estudo. 4060, prosseguir de alta, repórter de Juliette. Gente, autorizando alta, repórter de Juliette, 4060. Dan 3621, no centro Recife 1251, no secundário 3325, bom voo. Vai chamar Recife, está 3621, obrigado, bom final de semana, senhor. Bom voo. Valeu. Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Revetaque, Índia Alfa, ponto de espera da cabeceira 90, com a torre Salvador 1186, obrigado, bom final de semana. Down, American 980, taxi, Mike. Mike, Marca line 93 clear, text via Apron 1, India and Alpha. On the holding point, contact Tower 118, decimal 6. Okay, Apron, India, Alpha, for the holding point for 10, American 980. Confirma de Jagu. Passou a mão. Positivo, desce a 3 mil pés, 3 mil pés, Max Jagu. 3 mil na provisão. Negão no 0 no meio, Max Jagu. E o 150, 3 5220, confirme de cada. 250. 220, poderia confirmar? Controle Salvador, 6740. 6740, prossiga. Está autorizado até o 080, né? É, tá afirmativo. CR 080. Web 5728, informação Mike. Registrito 150. Gente, Web 5728, desce ao nível de voo 090 na proa de Mário, chegada a Mário. 090, Web 5728, como está efetuando pequeno desvio à direita, proa de 60 por 10 milhas. Fecha a proa, 5728. Zero, ingresso Juliette, portão 03. Zero na proia, mano. Setor de Salvador é o 5220 da 3. 5244 está estabilizado no Activate Down no zero. 75244 218 decimal 6. 18 6, obrigado. Torre Salvador, bom dia, tá? 3 895, ponto terminal no zero, pronto. Confira se condições de linha decolar sem parada. Afirmo, a linha decola sem parada. A linha decolagem sem parada autorizada, vento 1100 graus, 149, está 3895. Linha sem parada, está 3895. Oi, Salvador, bom dia, o trip 5244 na final, estabilizado no X-Ray. Trip 5244, continue aproximação, informarei pista livre. Aguardo pista livre, 5244. Sequenciamento, curva à esquerda na proa. 010, 010, limite será o localizador. Sete esquerda, 010, 6740. Limitado pelo localizador. E o controle prefere 35220, pode reduzir mais, ok? 75220. 200 nós. 200-200, 5220 da 3. Autorizado, vai reportar o táxi 177. Trip 5220, qual é a mínima que pode aplicar? 170. Por gentileza, 170, agradeço. Nada, 170 é presente. Controle, o Mike Serra Golfo, só para receber o tráfego aqui, já tô vindo a Mike Charlie, estou visual até com a 17. Só para preparar esse atestamento dos colegas aí, solicita para o da rotatória. Gente, Mike Serra Golfo, é para 1500 na proa da rotatória. Golfo. 3895. Obrigado, você também. Salvador, bom dia, tá 3895. Tá 3895. Identificação sobe ao 340 da Euleda saída. 340 da Euleda. Pode voar da Euleda pra gente? Roger, Fiat line up and maintain. We're only 10. Leda da presente. Autorizado, Leda da presente. Leda, 3895, grato. Cinco 244, solo 53, a livraram 219. Livra chama 219, triplo 5244. 060 50 na Pro de Pac 5220 da 3. 5220 desce para 4 mil pés, QNH 1096. Quando 0 até 4 mil, 5220. Web 6740 desce a 3 mil pés, QNH 1096. 3 mil no 06, desce. Charlie Lima, controle, como recebe? Seu Charlie Lima? Tente o meu Charlie Lima, aciona 0124 no corredor Cachaprego, reporta através de Veracruz. Bom dia, Gol 1270. 270, um minuto, cópia Guarulhos. Obrigado. 90 Airborne, 55, Departure Control 119.8. Very 90, thank you much. Have a good day. You too, sir. Well, Departure American 980 is airborne out of 1600 for flight level 350. Hi, Wired. American 980, thank you. Yeah, we're requesting 35 instead of 39. 350, American 980, thank you. Para 016844. Salvador, 3191 da TAM, puxa acionamento no 06. Autorizado, chama pra início táxi 3191. Livre, chama táxi 3191. Chama agora a torre, 118.6, bomboso. 118.6, grato. Web 5128, pra portuguesa descida. 2000 pés, web 6740, corre, não, web 6740, desce a 2000 pés. 2000, 6740. Web 5728, descida autorizada até o 050. Até o 050, Web 5728. Bate G4000, 35220. Tem 35220, 3 mil pés lá presente. 3 mil pés, vale 35220. Era Camitão e 3.6. Bate principal, torre 2.6. Como 270, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, 360, via Peruísque 50, subida da El, Leda, Bidev, primeira curva direita, posto decolagem, 54 no 5 é o código, 198 é o controle. 360, Guarulhos, via Peruísque 50, da El, Leda, Bidev, curva direita, posto, 54 no 5, transponder, 198 é o controle, gol no 270. No 270, contestamento correto, só para puxar o sonar. Camarada. Azul 4235, pronto para a cópia. Prontíssimo. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Peruíque 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro e após conforme a rota dos planos de voo. Subida da EL, Lida BDEV, primeira curva à direita após a decolagem, 5156 o código, 198 ao controle. Sente autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360, via Peruíque 50, BDEV, Upper November 857 e via plano de voo. Saída da El, Leda e Deve. Primeira curva direita, o transponder 5156 e o controle Salvador 119-8-4235. Correto, chama para posicionar a do 4235. Entra. No 777, ponto zero, pronto. No 777, decolagem autorizado no 0, vento 1-0-0 graus, 149. Decolagem boa no 777. Zero chegada, Mari. Desce para 060, chegada, Mari. Vai ficar em pequenos desvios à direita para não perder a chegada, ok? Sente. Quando necessário, informe ao controle. Está presente, Santa Rua na proa 060. 070. Até um pouquinho demais, tá? 604. Ok, sente. Ô, papai, meu Thiago Lima. Escreveu. 220, livre aproximação, desça para 2000, acusa estabilizado. 2000, chama estabilizado, 5220 da tripa. 55728, redução para 170 mais. Meu Thiago Lima, como recebe? Romeu Thiago Lima, acione código 0124. Posso me estar no 6740. 777 vai iniciar? Chega agora, 777. Sim. Sente, mensagem rota 0, só aguardando a nave da Gol livrar a pista. Ocorreu, o que aconteceu aí com o 7-2? O 777 vai precisar livrar a pista? Livre aproximação, acusa estabilizada. 2000 vai reportar 777. Trip 5220 já é estável? 5220 está no lock, está só aguardando o guide, está listado, tem o campo à vista, ok? Ok, prossegue a aproximação, tráfego à frente 5 milhas, um Boeing 737-300, torre agora, 118-62. Ok, 118-6, torre, obrigado, bom trabalho, amigo. Controle, o 6740 arremeteu em virtude de tráfego na pista. 6720, corrigindo, 6740, suba para 2000 pés, ajustado 1016, ao atingir, reporte para o início de vetoração para o final da 10. Se a gente puder confirmar para o 6740? Suba para 2000, prosseguindo na aproximação perdida, altímetro 1016, reporte ao atingir. 1016 está quase já nivelando em 2000. Afirmo, 060. Controle, o 6740, autoriza o tráfego visual pela direita? Não entendi. Autorizaria tráfego pela direita, um circuito para pouso? Curve inicialmente pela esquerda, subtração na proa 360, aguardando para possível ingresso no circuito. Gente, up no light. Gente, curva esquerda, 360, 6740. 3895, cruzou 170, chama em Recife, 1251, alternando 3325. Confia a frequência para o 3895 da TAP, por favor, senhor. 1251, alternando 3325. 251, 3325, 3895. American 980, call now, Recife, center frequency 12685, backup 133.65. 2865, American 980, thank you. O Romeu Oscar Bravo. Boa tarde, peraí, 191 da pés em condições visuais, não me escute, aguarde para livrar a frequência do controle. 1-1-0 graus, 1-5-5, autorizado no zero. Confirme, senhora. Estou no zero, vento 1-1-0 graus, 1-5-9. Foi recortado, senhora. Está autorizado o pouso do 5-2-2-0? Afirmativo, está recebendo agora, tem pouso autorizado, vento 1-1-0 graus, 1-5-9. Paciente, agora, obrigado. 77 decolado 03, controle 119 decimal 8. 19 decimal 8, bom dia. Queda 280. Segue como número 3 para a próxima. 7-4. Web 5728, completo de aproximação, chame torre Salvador agora. 1-1-8-6-12. Controle Gol 1777. Gol no 777, contato radar decolagem, submantém um 320, saída da EL. Gente, subindo a da EL, o 1777. Boa tarde, 3191 da TAM. 3191 TAM, a linha mantém na 0. A linha mantém na 10, 3191. Quebec, acionamento correto, me confirme o teu D. 2 a bola, acionamento táxi, decolagem no Pax 5, chame agora a 1828 meia. 220, solo 04, libera a direita, 1219, solo. Liberal a direita, 1220, 5220. Olha o 6740. Prossiga. O que é confirmar a proa? 280, senhor. 280. 280, senhor. Bote 3. Ali, fracionamento, chama pro táxi. 1 avião, decolagem autorizada, 1-0, vento 1-0-0, graus 1-4-9. E decolagem da 10, iniciando o 3-1-9. Quebec Serra, porta na Papá. Efetuando a travessia da Bahia dos Santos, frequência livre 1-2-3-4-5, fica atento aos tráfegos locais. O Web 6740, esquerda pro 1-8-0. 1-8-0, esquerda 6740. 40, alterna Campinas. Táxi via pátio, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 18-6. Táxi via pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera. Vamos ver se obrigado, bom dia. 5220, só confirmando, é o posição 5, pátio 3, ok? Muito obrigado, posição 5, 5220, um bom trabalho. Web 5728. 3191, decolou 06, controle 119, decimal 8. 7983191, boa tarde. Boa tarde. Dando 80 para o 060 no perfil, tá? 3604. 3604, prossegue descido para 3.000 pés, ajustado a partir de agora 1016. 3604. 3.016, 3604. Web 6740, esquerda pro 140 para o localizador, livre LS, acusa estabilizado. Gente, livre LS, pro 140 para o localizador, 6740. Doutor, boa tarde, 3191 da TAM. 3191, contato radar na decolagem, submontanha 340, saída da EL. Da EL, perfil em acessão 340 sem restrições, possibilidade de curvar à direita já na proa de da EL, Oleda. Tem um perfil lateral da carta, 3191. Lateral perfil, 3191. Posição 3216. Bom dia, sinal de identificação. Desce e mantém o 050, chegada na área. 050 na área. Seu localizador é 6740. 40, complete a aproximação. Chame Toy agora, 118.62. 118.6, 7740, grande. 7740 na final, no curso do localizador. 6740, continue para aproximação e falando em pista livre. Gente, no aguardo da pista livre, 6740. 5728, solo 08, Olivrão 219. Ao Olivrão 219, 5728, boa. E o Quebec Serra decolou 08, controle em 119, decimal 8. 198, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, o Papatango Kilo, Quebec Serra. 5728, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o portão 05, 5728. Mil pés, a Serra, portarei para a barra, Quebec Serra. 3191, no Rui da El. Azul 4235, mantenha a ponte fera da 10. Romeu Diário Lima, ciente. Mantenha-se em condições visuais. Comprou a 040 por aproximadamente 10 milhas. No 777, cruzou no 70, chame agora, Recife 1251, alternando 133-25. Confirmo, foi pro gol 777? Afirmo, gol no 777, Recife agora, 1251, alternando 133-25. 1251, 3325, gol no 777. Esse aqui é o Zulu, pronto para a cópia. Autoridade Salvador, Carlos Lorenzo, no mil pés, após decolagem, curva direita no corredor Axé, 0162 é o código, 198 é o controle. ...35, a patrulha quando é curtíssima final, ali mantém 1-0. 86, está no pátio 5, me confirma o POB. Ah, faz o tráfego ali, mas tem o pátio 5. Raciona a identificação, desce e mantém o nível de voo 060, chegada à Mária. 060 na Mária, por quantas milhas necessitará manter essa proa? Ok, gente. Rotar 3604, pode descer para 2000? 3604 para 2000, afirmativo, livre aproximação com 1016, a curva estabilizada. 2000 livre, chama estabilizado, C3604. Agora, na nação de próxima. A aeronave ia iniciar a decolagem e abortou a decolagem. Mais alguma informação que o senhor precisa? Pouso no 39. Livre decolagem, 4235. Já da Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette pro portão 7, 6, 7, 4, 0.